Pregador Lu, Apocalipse 16, Mandrakarlão, Horus, represento Horus. Achou no Google, doutor? Divisão anti-sequestro, constou na análise, sede pro sangue, por medalha, John Homer, tu é dourada da exclusiva do sofrimento alheio. Do filho do gerente do Itaú, Alberto Almeio, do blindado concebeu o sofrimento, a decepção do sonhador, a expectativa pelo rodo sabão. Desistiu, optou por metralha, a lataria, enquadrar, estourar a massa cefálica da sua filha. Com a caneta banhada a ouro, assinou o contrato, vendeu a alma pro diabo mais infinito. Saldo bancário, colhe os frutos do acidente com seu eclipse zero. Estado vegetativo, só funciona metade do cérebro. Seu farpado no condomínio não evita o seu destino. O mundo não jaz, o mundo respira, se fortifica no maligno. No recanto sombrio, escuta os conselhos de Jesus. No caminho das trevas, encontre sua luz. No caminho das trevas encontre a sua luz. No caminho das trevas encontre a sua luz. No caminho das trevas encontre a sua luz. Infelizmente querer paz é muita treta. No caminho das trevas encontre a sua luz. No caminho das trevas encontre a sua luz. No caminho das trevas encontre a sua luz. Infelizmente querer paz é muita treta. Peço pra Deus iluminar meus irmãos que estão privados da liberdade na detenção. Deus ilumina a luz da lanterna da polícia, pra que ela mantenha a distância da periferia. Que a cabeça do abandonado seja iluminada, que ele não abra o peito do doutor na faca. Não quero a luz do carão do acidente aéreo, muito menos da vela acesa do cemitério. Não quero a luz procurando o pedaço das vítimas. Não quero pai de família iluminado pelo legista. Que a luz do fogo do isqueiro não seja em vão, pra acender mestrado e tacar fogo no busão. Quero distância da luz do giroflex, do coxinha gritando parado não se mexe. Quero que a imagem do espelho mude sua vida, quando se vê transformado cheirando cocaína. Não quero te ver acomodado à luz do dia, e seu filho ou filha chorando pedindo por comida. Menos graça, mais alegria, é tudo que eu queria. A luz que eu almejo é de energia negativa. Mas que luz é essa então que tanto procuro? É a luz que esquiva você do lado obscuro. Acredite, tenha fé nas palavras de Jesus. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. Infelizmente, querer paz é muita treta. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. Infelizmente, querer paz é muita treta. Eu vou deixar minha luz brilhar, iluminar. Qualquer lugar em que eu colar, as trevas vão se dissipar. Pode dizer por aí que o Lu brilha e reluz, só que o Lu não tem luz própria, a luz do Lu vem de Jesus. Eu sou que nem a lua que reflete o brilho do sol. Minha missão é igual, o objetivo é o mesmo: levar o amor pra quem só conheceu desprezo. Iluminar a madrugada pros irmãos não ter tropeço. Cê quer ser luz? Então vai, paga o preço. Tem que ter ombro de gigante pra aguentar o peso. Andar chapado e bem louco, isso aí é vadiagem. O jogo aqui é duro, negão, não é miragem. Eu também tô de passagem, mas não vou perder viagem. Moisés preto, Black Moses, que veio do gueto. Amor pros brancos, amor pros pretos, alô pros boys, salve pros pretos. Seja quem for, se andar certo, merece meu respeito. Morrer mais cedo com tiro no peito, ainda não. Não aborta sua missão, senão cê viveu em vão. Até o dia em que a nova África chegar, fique firme na rocha e deixe sua luz brilhar. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. Infelizmente, querer paz é muita treta. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. No caminho das trevas, encontre a sua luz. Infelizmente, querer paz é muita treta. Infelizmente, querer paz é muita treta.